Salve o som, salve. Salve o som, salve. Vem curtir o baile, tá bom. Os mano tão de canto, as mina retoca o batom. Tudo junto, zona sul, baixada norte, zona oeste. Geral dança quando toca Tribe College Crash. Ah, DJ só manda as clássicas, não é à toa. No sapatinho de rolezinho com a minha patroa. Se o grave bate, é que nós fica de boa. Cê curte a vibe, nem sente que o tempo voa. É o bom som que remete à esperança. Ri do tropeço, transforma o peso em passo de dança. São bons momentos que eu carrego na lembrança. Como a primeira vez que eu vi a grande aliança. Miles Davis, Racionais, Nina Simone, Black Hill. O chiado do vinil até me causa arrepio. Salve as que já se foram, salve as que virão. Salve a todos que foram escutar essa canção, salve. É bom estar com amigos e curtir. É bom estar no clima e sentir. Essa porra é uma festa, cadê minha língua de sogra? Mesmo se não fosse, viraria agora. Todos ratos juntos, resgatos que estão lá fora. Sempre tem um jeitinho, a gente desenrola. O hip hop pede a paz, hoje o amor tá no ar. Bota a mão na cintura dela e chama pra dançar. Tô ligado no swing que deixa o mano louco. Se jogar com o padre, vai molhar calça ou biscoito. Tem um flow assim, é meu trabalho. E ver vocês curtindo swingada é do caralho. Dança e esqueço um pouco das dores. No estilo do rap, sempre ordenando cores. Elas parecem flores, tá bom de ver o jardim. Hoje a noite é nossa, faço o que tiver afim. Ouço o rap do bom, vejo vários cabelos. Uns raspa com aparelho, outros faz outro modelo. Tipo aqueles tipo que passa a hora no espelho. Dreadlock ou careca com um cap maneiro. Sem saber das horas, sem hora pra ir embora. É nossa lei que vigora, foda-se onde tu mora. Apartamento ou casa, morro ou condomínio. Acompanhe o raciocínio, o preconceito e declínio. Inteligência é ser feliz. Todo mundo junto é o que o Bacon sempre quis. Anônimo e famoso num banho de chafariz. Sou professor aprendiz. Hoje eu escalo com tinta, mas comecei no chão com giz. Aí DJ meu parceiro, já que tá tudo à vontade, vamos abrir uma roda pra ver quem manda no baile. Solta um beat nervoso pra sequência de freestyle. Ouça a galera pedir sangue, tá formado o combate. Salve o som, salve o som. É bom estar com amigos e curtir. É bom estar no clima e sentir. Me faz lembrar aquele tempo bom. Salve o som, salve o som, salve o som. Salve o som, salve o som, salve o som. É bom estar com amigos e curtir. É bom estar no clima e sentir. Me faz lembrar aquele tempo bom. Salve o som. Superfície lisa e reluzente de um compacto. Vejo refletida a ilusão de seu retrato. Eu sou tipo um toca-disco, deixa eu te estender o braço. Deixa eu te envolver com música, estreitar esses laços. Na ponta da agulha tá um medicamento. Uma superdose de vozes e instrumentos. E à medida que a rima arranha sua pele, é tipo tatuagem, uma história se escreve. Tem muita coisa escrita entre esses seus sucos. Quanto mais escuros e profundos, mais grave, mais groove. Não julgue um disco pela capa, alguém pode trocá-la. E aí na hora H você vai ficar de cara. Eu faço música funk pra bombar nos amps, nos alto-falantes e nos fones das madames. Sempre na vibe jazz, clima Scorsese. Os bons companheiros, De Niro e Joey Pesci. Então, salve o som antes que o som cesse. Antes que alguém aperte o stop, eu vire o cassete. Lado B, lado A, só racha de mestre. Ligando os MCs, só os fortes competem. Hip hop, eu sou grato por todas as amizades, por todas as experiências, por ter me levado a lugares. Vasculhando sebos, devastando acervos, sempre em busca daquele sample maneiro. Salve o som! Salve o som. É bom estar com amigos e curtir. É bom estar.